Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifra FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. Voz. E eu sou o Eco. A gente estava ouvindo aqui no bloco passado Devil Evil. Se você gostou da banda, não saia daí que tem mais coisinhas que a gente vai ouvir da banda daqui a pouco. É, você pode acessar, por exemplo, o trama virtual da banda para conhecer mais sobre a banda. É tramavirtual.com.br/devilevil. E deixar aqui também um abraço pro Luli, grande gênio da bola. E agora a gente vai ouvir a Kimbra, uma neozelandesa de 22 anos que estuda música desde pequena, desde criança e tal. Ela fez várias coisas, participou de vários projetos, etc. Mas em 2011, que ela lançou um disco autoral, assim, um disco dela, com músicas dela, que é o Voos, de 2011. Eu separei três faixas do disco, assim, pra gente ouvir. Que legal. E uma das três faixas, a última que a gente vai ouvir, é um cover da Nina Simone, minha cantora predileta de todos os tempos. Tua musa eterna. É. E eu, assim, eu conheci ela por causa do cover, pra ser sincera e falar a verdade. É, isso que eu ia te perguntar. Mas, assim, também não é uma coisa que eu amei, mas é legal, assim. Cabe aqui, né, no programa. E as outras faixas é Settle Down e Something in the Way You Are. E a cover da Nina Simone é Plain Gold Ring. Fica a dica, então. Como chama? Mitra? Não. Kimbra. Kimbra. Ela gravou uma música, eu não sei o nome, como pronuncia o nome daquele cara, Gotti. Não sei, não conheço. Toca muito no Sound Pop. Toca muito Sound Pop. Ele viu uma apresentação dela, tá, e convidou ela pra cantar com ele no disco música. Eu não conheço ele, assim, não conheço nada, eu não sei quem ele é, o que ele faz, se é bom, se não é. Uhum. Mas eu tava vendo o clipe e ela participa do clipe também. Ah, bacana. Eu e os ouvintes estamos muito curiosos, portanto vamos ouvir Kimbra com duas músicas dela e uma releitura de Nina Simone. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não sai daí, baby. Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas. Boom, boom, boom, ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. Won't you settle down boom, with boom, me? Settle down. Boom, boom, ba. We can settle at a table. Boom, boom, ba. A table boom, for two. Boom, won't you wine and dine boom, with me? Settle down. Boom, boom, I wanna raise a child. Boom, boom, ba. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? A child, we'll call her Nebraska, Nebraska Jones. She'll have your nose, that's all you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. Wrote from Angela Vickers, I saw her with you. Monday morning, small talk in all the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city. Sounds deep to the dark. Sasha Light, Sasha Bright. Cédric Laurent de la Croix et j'ai écouté les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée, nós somos os próprios demônios, nós nos expulsamos do paraíso. Nós somos os nossos próprios demônios. Nossos próprios demônios, nós nos expulsamos do paraíso. Nós somos os nossos próprios demônios.